ninguém, e o silêncio faz-te ouvir. Obriga-me a pensar naquilo que correu mal. Talvez fosse demais a vontade de sentir. Estranha forma de amar que dizias ser normal. As promessas que fizemos, juras de amor eterno, palavras que se dizem sem pensar. Hoje feridas que não saram, tatuagens que ficaram e que o tempo não conseguiu apagar. Amei, dei-te tudo e não pensei. Deixei pensar.